Maravilhas daqui. E a escolha de hoje do quadro Maravilhas daqui vai para os aeroportos de Foz do Iguaçu. Aí você se pergunta, né? Como assim aeroportos? Tem mais de um? Olha, tem sim senhor, viu? A lista inclui a Estância Hércules no Porto Belo, um local de onde partem os passeios de paraquedismo, né? Mas meu destaque vai para o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, claro que já conta aí com recursos para a nova reforma com a instalação dos há tanto tempo almejados fingers, né? As passarelas para acesso coberto às aeronaves sem necessidade de pegar sol ou chuva para embarcar ou desembarcar, e está recebendo nesta semana também 621 novas vagas de estacionamento, elevando aí a capacidade para mais de 1000 lugares. Mas a lista de aeroportos aqui de Foz do Iguaçu não para por aí, viu? E eu destaco também um local que já está desativado, mas teve grande importância na história da cidade, que é o aeroporto localizado no atual Gresf, cujo prédio principal do clube é justamente o local, né, que era utilizado como saguão de embarque e também sala de controle de tráfego aéreo no início ali, nos idos dos anos 30, 40, 50 e 60. A novidade da semana em relação ao Gresf é que a Prefeitura de Foz do Iguaçu declarou apoio oficial ao projeto de transformar o local em museu, né, e as expectativas são do famoso agora vai. Até porque esse assunto já vem sendo discutido aí há bastante tempo aqui na cidade, e essa é a nossa torcida, né? O prédio do Gresf restaurado e transformado em museu, aeroporto internacional de Foz do Iguaçu cada vez mais funcional, até para que as nossas maravilhas daqui sejam cada vez mais acessíveis nos céus da fronteira. Música.